99 FM trabalhando, né? Era mais ou menos 2:30 da tarde, 3 da tarde, a corrida era de manhã, e o Roberto Cabrini ficava entrando toda hora. E eu olhei pelo semblante do Cabrini naquela notícia, que ele, quando ele deu a nota de falecimento, eu abri o microfone na mesma hora, cortei a música e dei exatamente na hora que a Globo deu, daí na 99. Eu acho que na terceira entrada dele noticiou o falecimento. Exatamente. 34 anos. 32. Só fazendo uma referência, inclusive, com uma homenagem ao nosso Rosivaldo. Né? Ah, parabéns para ele. Muito justo. Pô, podia ter um golzinho do Rosivaldo aí, não tem? Pra gente vibrar com ele, ver se tem gol do Rosivaldo. Já foi enviado o Pix para ajudar na despesa. Aliás, ele narrou a vitória do Remo aqui pela Copa Norte, uma das poucas vitórias do Remo na Copa Norte, narração do Rosivaldo agora no meio de semana lá em Castanhal, lá no... Contra o Galvez, né? Contra o Galvez, lá no Modelão, e tava ao lado do Cachorro. Aliás, narração bastante elogiada, exatamente. Diga-se. É isso aí, Rosivaldo, parabéns, felicidade, tudo de bom. Cachado, chama aí o Mike, lateral esquerdo, para conversar com você. Bora lá, Cachado. Pois é, Mike. Olha, Mike, tá todo mundo esperando uma vitória. E esse jogo contra o Botafogo, hein, Mike? Eu acho que, falando um pouco do desafio, sabemos a qualidade da equipe do Botafogo, uma equipe bem treinada, com jogadores de alto nível, mas a gente está bem otimista nesse jogo. Precisamos pontuar o quanto antes e vamos buscar os nossos 3 pontos. Se tratando de um jogo lá no Engenhão, a gente sabe do gramado sintético, que é sempre uma pauta que gera discussões. Para você, Mike, o que muda no estilo de jogo, bola mais rápida, de que forma o Remo está preparado para essa dificuldade extra? Ah, cara, já joguei algumas vezes em gramados sintéticos. É sempre uma dificuldade grande, né? Questão de tocar a bola... É, a bola corre um pouco mais, gira um tipo de muitas dificuldades assim dentro do jogo, mas isso é para os dois, né? Questão de eles estarem um pouco mais adaptados, mas a gente tem que tentar jogar da forma que a gente vai buscar dentro do jogo e da forma que o professor está nos pedindo. Semana cheia, de que forma isso foi positivo para qualificar esse elenco azulino visando essa partida? Ah, cara, em questão deu para subir mais o ânimo, o professor com sua comissão nos pediu algumas coisas, ajustou alguns detalhes, deu tempo para a gente treinar bastante sobre isso. E é aquilo, né? A gente tem que pontuar, buscar fazer nosso resultado o mais rápido possível, que a gente está precisando muito disso. Bom. É isso aí. Tá aí o Mike, lateral esquerdo, conversando com o Cacheado. O Remo contratou um novo membro, né, Cacheado? Quem é? Exatamente. É o Rafael Vieira, ele é analista de mercado. É importante isso. Inclusive, ontem, o executivo de futebol falava a respeito desse cidadão que vem aí para ajudar também. 47 anos de idade, trabalhou no Santos, no Cruzeiro, no Corinthians, e tem muita experiência. Curitiba, né? Bom cara conhecer jogadores que estão no mercado, que podem encaixar no Clube do Remo depois da Copa do Mundo, que vai abrir a janela, né, Valmir? É isso aí, depois da Copa. O Dinho está comigo também. Dinho, você falou que o presidente segue na transparência. O que, foi agora? Cadê o Dinho? Ajuste. Não te ouvi, Valmir, me deu um corte. Não, você falou da transparência, né, que o presidente segue aí trabalhando. É da transparência. O presidente ontem à noite ficou até tarde na Curuzu atualizando todos os dados em relação ao setor financeiro do Paysandu, e já está tudo certo, tudo pronto, tudo preparado para prestação de contas. E ele, como prometeu essa transparência, está seguindo a risca. Se bem que transparência não seria a situação de estar prometendo, deveria ser uma coisa automática, mas eu parabenizo o Márcio por estar, depois de muito tempo, levando ao conhecimento do torcedor tudo o que vem acontecendo dentro do Paysandu, Breco. Perfeitamente. Abraçar aqui o Paulo Balesteiro, está nos ouvindo lá no Rio de Janeiro. Deixa eu trazer você, né, Dini? Vai ouvir quem agora? Vai ouvir o... É o Tylon. Bora lá. É o Tylon. Fala dessa volta em grande estilo pela Copa Norte. Agora tem o Campeonato Brasileiro, seu Tylon. Fico muito feliz em voltar, eu acho que todo jogador quer estar jogando e ficar há 40 e poucos dias é complicado, é difícil, mas me senti bem no jogo, graças a Deus pude contribuir com um gol, uma assistência, muito feliz, mais feliz ainda com a classificação, era um jogo muito importante para a gente, acho que me senti bem e feliz por isso. Seu último jogo foi na final do Campeonato Paraense. Aliás, não foi só você. O Facundo também saiu com uma lesão no músculo da coxa. É complicado. Ali vocês se doaram para aquela partida, tanto que o Paysandu saiu campeão, né, Taylor? É complicado. A gente sempre quer dar o máximo no jogo, ainda mais numa final. Então a gente sempre quer estar dando o máximo, estar à disposição e dando o melhor de si. Agora, pelo tempo que você ficou fora, tem que correr atrás dessa readaptação, né? Acho que é normal, fiquei muito tempo parado, mas eu estou bem sim. Acho que vai jogo a jogo, pegando o ritmo de jogo também, entrando nos jogos, mas acho que eu estou bem sim. Agora, que problemaço você cria para o Júnior Rocha, o técnico do Paysandu? Vai ter que bater cabeça, né? Acho que quem vai ficar meio confuso é o Júnior. Eu acho que isso é bom para ele. E pra gente também, a gente mostra a força do nosso elenco, então a gente vai estar trabalhando no dia a dia e a escolha do Júnior. Maravilha, maravilha. Tá aí o Taylor, esse garoto que entrou, que fez toda a diferença aí. Ainda falando sobre balancete financeiro, ainda há pouco o Dinho falava da transparência que o presidente do Paysandu vai fazer. Lembrando que ontem foi o último dia de divulgação dos balancetes financeiros entre os 20 times da Série A. O Remo até agora é o único que não divulgou. Inclusive, isso aí é um dos requisitos, né, do fair play financeiro. Gerson, um abraço aí, domingo estaremos juntos no Bola na Torre, excepcionalmente 23 horas, né? Sim, um horário, né, um pouco mais adiantado, mas estaremos lá, né, relatando como ocorreu, como se desdobrou esse duelo duplo contra Botafogo, né? Da parte do Botafogo. Esperamos de vitórias nossas. Esperamos aqui da vitórias, casa, né? Sempre. Que não seja um chora na torre, Valmir. Ainda teremos Tocantinópolis e Tuna Luz Brasileira no sábado pela Série D e Oratório e Águia no domingo também pela Série D, o jogo lá em Macapá. E Valmir? Opa! E na quarta-feira, diante do que você falou, a federação também colocou no portal da transparência a demonstração contábil financeira do calendário de 2025. Perfeitamente. Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Beneficente Portuguesa do Pará, Peças Automotivas, Autoplex, Cimento Bizu, Cachaça 51, SESI Pará, KSK Consórcio AFIA. E agora, no giro, última do papão, fala Dinho. Pois é, amanhã, Valberia, com a tarde, estádio da Curuzó, a imprensa e os torcedores terão acesso a partir das 15 horas e o evento a partir das 16 no estádio da Curuzó. Depois, 23 jogadores serão relacionados para a partida do domingo, às 19 horas, na Curuzó contra o Belo. Em nome de Argamassa, Plastimassa tem certificado de garantia. Você que trabalha com obras sabe o que eu estou falando. 3724-1453, também baterias, tudo você está, esquece, seja revendedor. 3231983, fala com o Ney, Banca do Sucesso, crochê na Banca do Sucesso. Tem tudo, tem linha, tem agulha, tem, rapaz, é tudo o que você imaginar para o seu crochê na Banca do Sucesso. É só meter a senha, o Dinho me mandou aqui. Fala com o Valmir, um abraço, Valmir. Abraço, Remo, fala, Cacheado. Pois é, Valmir, amanhã, 16h, o Timão campeão do rádio, Clube do Remo contra a equipe do Botafogo. E não esquecendo, no retorno para Belém, o Remo vai enfrentar a equipe simplesmente do Palmeiras no próximo dia 10. Jogando no Mangueirão. Palmeiras, que é o primeiro colocado com 36 pontos. E o Clube do Remo vai enfrentar no retorno do Rio esse time paulista. Red Ross, energia noite e dia. Red Ross você encontra nos supermercados do Pará. Remo Kit, argamassa da Amazônia. No Pará, todo mundo só usa Remo Kit. Covese e Veco. Caminhões leves, médios e pesados, ligue 982-44-4446. Também para peças e serviços, fale com o Roberto. Fala, Gerson. E só um detalhezinho, na relação aqui que o Magno Fernandes pegou, na relação de jogadores do Botafogo para o jogo, um paraense, ex-azulino, Cadu, tá na relação aqui. A do Botafogo, né? Botafogo, tá na relação do defensores. Tá certo, é o Cadu. Com ele não tem problema de jogar contra o Clube do Remo, né? Já está negociado, já está tudo aqui. Eu acho que sim. Está tudo resolvido aí. Vamos para a FPF. Alô, Paulo Sérgio Pinto. Amanhã, dois jogos abrem a segunda rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional em sua Série 2. 15h30, lá no Diogão, em Bragança, a reabertura do estádio Diogão. Tem Caetés Santos com Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, 17 horas, no estádio Rosenão, em Paraupebas, Atlético Paraense e Itupiranga, com Matheus Marques do Nascimento. E no domingo, 15h30, no Edilson Abreu, em Santa Isabel, Isabelense e União Paraense, com Marcos José Soares de Almeida, 16 horas, na Arena Verde, em Paragominas, PFC Paragominas e Urumajó, com Delson Fernando Freitas da Silva, Supermercado Sabe Bem, o mais barateiro em Barca Arena. Ferri Melo, advogados, a advocacia criminal especializada. E Avisa, Avícola Isabelense, 25 anos de confiança e qualidade em Santa Isabel do Pará. E agora o Banco Gel Bezerra. E a CBF divulgou tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, dia 6, no Frasqueirão, lembrei agora do meu amigo, às 19 horas, ABC e Juazeirense. Às 21h30, dois jogos no Barradão, Vitória e Ceará. Na Ilha do Retiro, Sport e Asa de Arapiraca. No dia 7, teremos na quinta-feira, num batistão, Confiança e Fortaleza para fechar esses jogos. Lembrando que é só um tiro. Quem perder aí ou se empatar, quem perder está fora, e se empatar, cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Pensou em mudança? Tefé é a solução. Tefé Mudanças, locais estaduais, internacionais e interestaduais de norte a sul do país. Tefé Mudanças. No fone 919-8355-4825, é o zap, e 11 951 93 21 48. Doutor Alisson Alexandre continua atendendo você em Ananindeua, Itetuba, Belém e Moju pelo fone zap 919-9172-1630. Hoje tivemos campeonato inglês, Leeds United 3, Barley 1, campeonato italiano, Pisa 1, Leti 2, campeonato espanhol, Girona 0, Mallorca 1, pelo Brasileirão feminino, Juventude e Cruzeiro não saíram do 0-0, Atlético Fluminense empataram em 1-1, o Santos perdeu em casa para o Internacional por 3-0, estão jogando Ferroviária de Araraquara e Misto 3-0 para a Ferroviária, e o Corinthians vai batendo o Grêmio por 1-0. Fica por aqui o cartaz esportivo, nosso Gel Bezerra, que deu esse show do banco, vai voltar com o Musical Esporte Clube na sequência, porque hoje é sexta-feira, tem o Top Pará. Valeu, tchau galera. Rádio Clube. Rádio Clube do Pará FM. PRC5 limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Sem clube, não há futebol. É esporte, é clube, muito papo pra rolar num baile que já vai começar. Torcedor não pode dançar sem música. Musical Esporte Clube. Jerônimo Bezerra. Sou eu, e pode me chamar de seu amigo, estou surfando nas ondas da Clube a partir de agora. É programa Musical Esporte Clube, de segunda a sexta, das 19 às 20, sempre nos aplicativos. Rapaz, sempre aí na internet com você, mas hoje nós também estamos na FM 106.9, 106,9, Rádio Clube de Belém do Pará. Para você que está ligado com a gente, um grande abraço. Boa noite, boa tarde, bom dia. É o dia do ano que você está no ar, né, filho? Bora dar valor nesse. Dá uma badalada no teu nome. Isso. Mídia, né? Deixa. Tô fora da mídia de falar nisso, rapaz. Graças a Deus tem uma visualização. Quase 3 mil de visualizações do último, né? Do último vídeo. Então, visite lá, visite o nosso canal de YouTube. Você bota lá Gel Bezerra, Gel é assim escrito, G-E-L-L. Não vai escrever G-E-O, porque isso aí é gel de terra. G-E-O é gel de geografia. G-E-L é gel de... daquele gel que a gente usa no cabelo. Então, o meu é gel. G-L-L. Gel Bezerra, tudo junto, tá bom? Aí você bota G-E-L-L, Bezerra, tá? Gel Bezerra, tudo junto, aí você vai chegar lá no canal YouTube, visite lá, faça, temos lá alguns vídeos, temos também as nossas músicas já deverasmente legalizadas na ECAD agora, na parte da internet, né? Tudo bem, então você visita, faz essa fé pra gente. Tem poucos jogos hoje, mas alguns jogos que eu já dei resultados, né? E a gente está acompanhando o futebol feminino, onde o Corinthians, que é líder, está vencendo, estava vencendo por 1-0 com o gol da Thaís Ferreira. Agora a Ivana Fuso fez o segundo, Corinthians 2-0 em cima do Grêmio. Corinthians é mais líder que nunca neste Brasileirão Feminino Série A. Deixa eu dizer para você que o Dr. Alisson Alexandre continua atendendo em Ananindeuba, Itetuba, Belém e Boju, requerendo o seu auxílio doença ou recorrendo para a Justiça Federal. Inclusive, você que é MEI tem direito ao auxílio doença. Envie seu WhatsApp ou ligue para o Dr. Alisson Alexandre pelo fone Zap 919-9172-1630. Um grande abraço, doutor Alisson Alexandre, para o seu filho Pedro Alexandre. Pensou em mudar? Tefé é a solução. Tefé Mudanças, locais, estaduais, internacionais e interestaduais, de leste a oeste, de norte a sul. Tefé Mudança faz para você a sua mudança. Estou pegando aqui um pouquinho do cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, Tefé Mudança faz a sua mudança. Pois bem, ficou uma coisa assim diferente, mas ficou, né? Tefé Mudanças também vende para você que vai mudar embalagens, caixas, plásticos, papel de louças e papel filme. Tefé Mudanças. Deixa já eu vou dar os telefones. Primeiro endereço, Tefé Mudanças, na rua Belo Horizonte, número 4, bairro Levilândia, em Ananindeua. Fones 919-8355-4825 e 11-95193-2148. A Tefé Mudanças vende embalagens, já falei isso para você. Então, se você vai mudar, pensou em mudar, Tefé é a solução. Muito bem, estamos de 19 horas e 20 minutos. Tudo posso naquele que me fortalece, porém nem tudo me convém. O programa Musical Esporte Clube já está no ar. E o Paulinho Luz e Som é quem está nos controles, tá bom? E ele vai trazer muitas músicas para você. Um grande abraço, ouvinte clube! Fada querida, dona da minha vida, você se foi, levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, ouça pra quem eu canto. Ela levou minha magia, mas ela é minha alegria. Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu conto de amor. Alma que me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. estrela brilhar. Sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Bonito. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu conto de amor. Algo que me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Vamos com a gente aí. Madrugada de amor que não vai acabar. Minha história linda, meu conto. Mais alto, vai. De amor. Hey. Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Sete e vinte e quatro. Chuva cai lá fora e molha meu rosto. A saudade dela me faz chorar. Só tristeza, mágoa e cruel desgosto. Sem saber se um dia ela vai voltar. Quando a noite cai, eu saio. Mas tudo que vejo é lembrança sua. O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro. Sem ter piedade. Foi, foi, foi. Como a vida vai sem se despedir. Só pra ter ficar quem deixou de ir. Sem poder sorrir, morto de saudade. Sua. O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro. Oh, oh, oh, como a água vai procurando o mar, sem dizer adeus, foi pra não voltar. Sem ter compaixão, sem ter piedade. Poder sorrir, morto de saudade. right now, and I won't. Baby, I wanna show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time, time to be lovers. So try to be all. Maybe it's worth it all for you. And it hurts, making me wait for you this way. I can't go on, so come on and tell. E 30 minutos. If someone that says goodbye is someone that you love, that is leaving never to come back, in your arms nevermore. What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let care know that I've got nothing without a love? That I have no place to go, that I'm a pigeon without a dove? I am a symphony without a man melody. There I am alone at last, drowned in a raging deep sea. How can I let care know that I've got nothing without a love? That I have no place to go, that I'm a pigeon without a dove. I am a symphony without a melody. There I am alone at last, drowned in the raging deep sea. Says goodbye. Is someone someone that you love. That is living Neptune came back. In your eyes there were more. What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? Tell me, tell me, how can I let her know that I've got nothing without her love, that I have no place to go, that I'm a pigeon without a dove. I am a symphony without a melody. There I am alone at last, drawn in your virgin deep sea. How can I let him know that I've got nothing without a love? That I have no place to go, that I'm a pigeon without a dove. I am a symphony without a melody. There I am alone at last, drawn in your virgin deep sea. How can I let him know that I've got nothing without a love? That I have no place to go, that I'm a pigeon without a dove. I am a symphony without a melody. There I am alone at last, morning Chego em casa, encontro apenas seu perfume. Alimento certo, nutritivo pro ciúme. Um bilhete escrito com batom me diz assim: entre um take e outro, eu telefono, pense em mim. Pra me relaxar, ligo a televisão. Mas que tolice a minha triste tentativa em vão. Ela me aparece com alguém que não sou eu. Vejo noutros braços tudo aquilo que é meu. Vejam só vocês que foi que eu fiz. Fui me apaixonar por uma atriz. Vejam só vocês que foi que eu fiz. Que eu fiz. Fui me apaixonar por uma atriz. Outra vez eu tento controlar meu coração, mas meu controle é mais remoto que o que eu tenho em minha mão. Fecho os olhos, tento não pensar, mas não consigo. Com ou sem controle, é sempre nela que eu me ligo. Vejam só vocês que foi que eu fiz. Fui me apaixonar por uma atriz. Vejam só vocês que foi que eu fiz. Que eu fiz. Fui me apaixonar por uma atriz. Telefone toca, ela me chama, me lembra que me ama,

ouvir o som, se apaixonar com todas as sensações. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. canção. Entreguei esta paixão como a de um amor primeiro. Estou pronta pra te dar e gozar de toda essa emoção. Vem, meu nego, meu tesão, vem me passar a mão. Estou doidinha pra te amar. Vem aqui me encher de beijos pra saciar meu desejo. Só você que pode afagar. Tô queimando, tô ardendo, cheia de amor te querendo. Meu desejo, minha paixão. Vem, meu garoto manhoso, faceiro, maroto e fogoso. Faz comigo o que você quiser. No colo, me ama na rede ou no solo, a cama ou em qualquer lugar. Você é meu grande bem, vou te amar como ninguém te deu amor na vida. Você é meu grande bem, vou te amar como ninguém te deu amor na vida. Queimando, tô ardendo, cheia de amor te querendo. Meu desejo, minha paixão. Vem, meu garoto manhoso, faceiro, Jerônimo Bezerra. Tá legal, tá legal, sou eu e pare de me chamar de seu amigo. Estou surfando nas ondas da Clube. São 19h57, 19h57. Pensou em mudar? Tefé é a solução. Tefé Mudanças, locais, estaduais, internacionais e interestaduais de norte a sul do país. Tefé Mudanças, Rua Belo Horizonte, número 4, bairro Levilândia, Ananindeua. Fone 919-8355-4825 e o fone zap 119-5193-2148. A Tefé Mudanças vende embalagens, caixa, plásticos, papel de louças e papel filme. Tefé Mudança. Pensou em mudar? Tefé é a solução. O doutor Alisson Alexandre continua atendendo em Ananindeua, Ituba, Belém e Moju, requerendo seu auxílio doença ou recorrendo para a Justiça Federal, inclusive para você que é MEI que tem o direito de auxílio doença. Envie seu WhatsApp ou ligue para o Dr. Alisson Alexandre pelo fone 919-9172-1630. Jogos encerrados pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1. Ferroviária 3, Misto 0 e Grêmio 0, Corinthians 2. Corinthians é realmente o líder desta competição. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma etapa de trabalho. Muito obrigado, Paulinho Luiz, som no áudio. Muito obrigado a você, amigo ouvinte clube. Vem aí, Jorge Anderson, o programa Top Pará. Tenham todos uma boa noite. Açaí, açaí, açaí, mapará, mapará, mapará, com açaí. Açaí, açaí, mapará, mapará, mapará, com açaí. Açaí, açaí, mapará, mapará, mapará, com açaí. Açaí, açaí, mapará, mapará, mapará, com açaí. Isso é bori bori, sumando. Égua, suma, no pai d'égua, eu sou bori, bori, sou papaxibé. Sou d'égua, jaramete, já lá da cidade de Abaité. Aí o planhava sair, eu caçava de mulher. Eu sentava matapi, eu tapava garapé. Minha mãe, dona mocinha, fazia vinho de niriti. Lá só tinha pra comer o mapará com açaí. Açaí, açaí com mapará, mapará, mapará com açaí. Açaí, açaí com mapará, mapará, mapará com açaí. Açaí, açaí com mapará, mapará, mapará com açaí. Açaí, açaí com mapará, mapará, mapará com açaí. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Atenção, ouvinte, clube! Em instantes, entra no ar o programa mais top e alegre no seu rádio. Programa Top Pará. Top Pará. Músicas, informações, prêmios e, é claro, a sua participação através dos nossos canais de comunicação. Esse é o Top Pará, aqui na Rádio Clube. Levando alegria e o alto astral até você. A verdadeira festa no seu rádio vai começar. Está no ar. Programa Top Pará. Jorge Anderson. Jorge Anderson. Mataram meu peru, eu não fui, não sei quem foi. Eu também. Se eu encontrar o matador, vou me vingar. O meu peru era de raça, meu peru de estimação, meu peru. Adeus peru, meu peru do coração. Mataram meu peru, eu não fui, não sei quem foi. Eu também. Se eu encontrar o matador, vou me vingar. Top Pará, deixando a sua noite muito mais gostosa. Vem com a gente, Valmon Alves. Sou eu, já estamos no ar, 23 horas e 3 minutos. É o programa Top Pará, povos tradicionais. Daqui a pouco o nosso querido Jorge Anderson já está fazendo, entrando em contato, já está conectando aí hoje com a equipe presente aqui nos estúdios, a equipe Top Pará Povos Tradicionais, nosso querido presidente Edson Andrade, nosso querido homem da Torre de Controle, Palestrini, nosso querido Jorge Anderson em missão na estrada. Só falta o nosso querido Fábio Miranda, né? Mas logo, logo também estaremos aqui com Fábio Miranda. É o programa Top Pará Povos Tradicionais, homenagem hoje aos trabalhadores, né? Aquele que rala todos os dias, acabou com que sai às quatro, acorda às quatro, sai às cinco, pega o busão para chegar às sete no trabalho, isso de segunda a sábado. Merece todas as nossas referências e todas as nossas homenagens. Para aproveitar, o homem que está hoje no controle dos motos da 106,9, nosso querido Paulinho Luz e Som. Que beleza! Olha só, Jorge Anderson! Vem daí, meu querido! Alô, vovô! Grande abraço! Boa noite, sonzão ecoando no Pará, no Brasil e no mundo, né, vovô? Sonzão muito bom, Jorge Anderson. Tá tudo tranquilo. Com a fera aqui nos botões, você sabe que o som fica tradicional, assim como os povos aqui com o nosso querido presidente Edson Andrade e ao lado do nosso querido Paulo Palestrini, o homem da Torre de Controle. É isso aí, Jorge. Perfeito, grande abraço para você, Valmon, saudando a toda a audiência, 98 anos de tradição, Rádio Clube do Pará, na mesa de áudio, essa fera da comunicação, Paulinho Luiz e Som, grande abraço, saudando nos estúdios do nosso Top Pará, povos da Amazônia, nosso querido presidente Edson Andrade, um grande abraço, meu amigo, parabéns pelo trabalho sempre à frente da Federação dos Povos Tradicionais Quilombolas da Amazônia, direto da Torre de Controle do Esporte das Informações do Pará, no Brasil e no mundo, nosso Pedro Paulo Palestrini, você, Valmon Alves, nos estúdios, hoje equipe completa e hoje estamos direto da nossa bucólica Mosqueiro. Maravilha. Tempo aberto, já deu aquela chuva, nesse momento Estava nublado até por volta de 18h30, 19 horas, mas agora abriu e Mosqueiro movimentadíssima. E como é que está a temperatura, o clima pela nossa capital, Valmon? Olha, muita chuva, Jorge, a partir das 17 horas, 17h30, escureceu bastante e a água veio com vontade. Já tinha caído uma chuva forte por volta das 15 horas e voltou a chover a partir das 17 horas. Nós chegamos aqui nos estúdios ainda com aquele chuvisco, mas eu tenho certeza que ela vai dar uma levantada, porque hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, você sabe, é aquele dia bom pra quê, Paulinho Luz e Som, na sexta-feira à noite, hein? Olha aí, é desse jeito. E você aí na bucólica, inspiradíssimo com esse, daqui a pouco a lua vem, com aquele reflexo na água, aí no Sucuriju-Quara, meu amigo, é pra qual, não é para qualquer um esse privilégio, Jorge. Grande abraço, Valmon, a toda a audiência, seja na nossa querida Mosqueiro, na região das ilhas, aqui Mosqueiro de ponta a ponta, né, da Baía do Sol até a vila, nos extremos da nossa bucólica, na grandiosa Mosqueiro, movimentadíssima. Aliás, as estradas, né, o acesso pelas estradas nesse feriadão prolongado a partir de hoje, Dia do Trabalhador. Aliás, não só pelas estradas, né, via marítima, obviamente, os portos aí sempre movimentadíssimos, rapaz, a Bernardo Saião, ali a Cidade Velha, o próprio terminal hidroviário da Marechal Hermes também, né, as embarcações, afinal, os nossos rios são nossas ruas, e claro, também o próprio aeroporto internacional, enfim, é o estado do Pará movimentado, a nossa Belém, o programa hoje com muitas novidades, muitas atrações, já venho trazendo os destaques, mas é claro, vamos pedir boa noite aí, né, Valmon, do nosso Pedro Paulo Palestrini e do nosso querido Edson Andrade, nesta sexta-feira especial, Dia do Trabalhador, de Top Pará, povos tradicionais, Valmon. É isso, o presidente Edson Andrade, da presidente da Federação dos Povos Tradicionais e Quilombolas da Amazônia, né? É isso aí. Boa noite, meu caro Valmon, boa noite, meu caro Jorge Anderson, Pedro Paulo Palestrini aqui com a gente hoje, presente aqui no estúdio da Poderosa, meu amigo, parceiro, Paulinho Luz e Som, fazendo aquela festa no seu rádio. Não esquecendo nosso irmãozinho, o Fábio Miranda, deve estar lá pelo Acará hoje. Tá, não sei giro. Que ele gosta daquela cidade, rapaz. O homem é apaixonado. E uma boa noite especial a todos vocês que estão ligadinhos no programa Top Pará, Povos Tradicionais, aqui da sua Rádio Clube do Pará. Valmon, 82% de audiência no horário, só isso. Não, aumentou mais 10, 92. Sim, 92, é verdade. Pedro Paulo. É isso aí, Edson Andrade. Boa noite, Edson. Boa noite, Valmon Alves. Boa noite, meu querido Jorge Anderson. Um abraço a todos. Um abraço também, Fábio Miranda, na sua missão a Acará, né? Um abraço a todos que estão ligados na Rádio Clube do Pará, na Poderosa, na Escola de Todos, né? Acompanhando mais um Top Pará nesta sexta-feira, feriadão, né? Dia do Trabalho, né? Mas muita gente trabalhando, inclusive nós, né? Trazendo as notícias quentíssimas, né? Nós aqui na Torre de Controle trazendo notícias culturais, né? Esportes, lazer, né? Ações sociais também, né? Em várias localidades, não apenas restrito em Belém do Pará, mas também nas outras regiões do nosso grandioso estado do Pará, com um destaque para Barcarena e Castanhal. Daqui a pouquinho a Torre de Controle traz essas informações, meu querido Valmon Alves. Tá certo, é isso, Jorge. A equipe completa hoje aqui, coesa. Daqui a pouco o nosso querido presidente vai fazer a menção aí para o Dia do Trabalhador, não é isso? E o Palestrini trazendo as notícias de Barcarena, de Castanhal. O homem fez um giro completo esta semana nesses municípios. E nós em Maracanã. Por falar em Maracanã, Jorge, no próximo dia 28 do mês que vem, melhor dizendo, de maio, Maracanã está completando mais um ano de emancipação política também, né? E com certeza o Top Pará se fará presente. Nosso querido prefeito Reginaldo Carreira já fez a menção. A gente vai ter que programar para fazermos um programa lá por ocasião do aniversário de Maracanã. Uma programação muito vasta que depois ele vai divulgar e a gente vai repassar aqui para todos. Daqui a pouco a gente fala também no giro lá em Maracanã. E uma mensagem que o prefeito Reginaldo Carrera, para começar o programa, Jorge, me permita chamar essa homenagem logo para começar o programa do nosso querido prefeito Reginaldo Carrera, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Mas antes, tem a dos povos tradicionais também. Melhor fazer o editorial primeiro. Com um editorial aqui do nosso querido Edson Andrade, presidente da Federação dos Povos Tradicionais e Quilombolas, que tem o editorial para o Dia do Trabalhador também, Jorge. Vamos lá? É isso aí, meu caro Jorge Anderson. Meu amigo Vamon Alves, o Dia do Trabalhador, né, a gente como defensor de causas sociais, de causas públicas, achamos por bem hoje nesse dia fazer uma referência, o que eu chamo de editorial, que é a abertura do programa, né, e a abertura de qualquer texto jornalístico, né, em qualquer empresa de comunicação. Então a federação, ela hoje se posiciona, né, em função do dia reservado à comemoração do Dia do Trabalhador. Então eu começo nosso editorial com o seguinte texto: não é festa, é trincheira. Há um dia no calendário que ousaram chamar de celebração, pintaram de feriado, vestiram de descanso, embrulharam em discurso que soam bonitos na superfície, mas que não resistem ao peso do chão batido, onde a vida de quem trabalha acontece de verdade. Porque quem carrega o país nas costas, o 1º de maio não nasce da festa, nasce do enfrentamento. É curioso, quase irônico, falar em comemorar quando os direitos são, a cada instante, corroídos por mãos que legislam longe da vida real. Nos altos gabinetes, onde o ar-condicionado silencia o calor das ruas, decidem sobre jornadas, aposentadorias e destinos sem jamais sentir o cansaço de quem acorda antes do sol e dorme depois da luta. Há um abismo entre quem escreve a lei e quem suporta no corpo. Mas, no chão que a verdade insiste em florescer. Somos nós, sempre fomos, os chapas que descarregam os pesos dos caminhões, os garis que reinventam a dignidade na poeira das cidades, os agentes de saúde que de casa em casa costuram, cuidam onde o Estado tarda, os trabalhadores e trabalhadoras rurais que fazem brotar alimento mesmo quando a terra é negada, os pescadores que leem as águas como quem lê o mundo, os vaqueiros que guardam histórias nos passos dos gados, os apanhadores de flores sempre vivas que colhem resistência em folha, em forma de flor. Somos mulheres e homens de carne, suor e territórios. Somos o pulso que mantém o país de pé quando o país nos vira a costa. E aqui pedimos, por favor, que o trabalhador seja respeitado não só no dia 1º de maio. Tá certo. É isso, é editorial aí do presidente da Federação dos Povos Quilombolas em menção ao Dia do Trabalhador, Jorge. É isso, hein? Perfeito, perfeito. Parabéns à Federação dos Povos Tradicionais e Quilombolas da Amazônia. Um ótimo editorial, mostrando de fato, né, a luta que é histórica da classe trabalhadora e que, infelizmente, em alguns pontos nos últimos anos, né, nas últimas décadas aí, muita gente querendo regredir as conquistas que sempre foram a base de muita luta, de muito denodo, mas a classe trabalhadora, né, e todos que estão envolvidos na luta pelos trabalhadores seguem fortes para cada vez mais termos mais direitos e, claro, mais acesso, dignidade. Por isso esse dia tem que ser, sim, é um dia histórico, um dia que retrata a luta dessa classe trabalhadora, que é a base que sustenta a nossa sociedade. Perfeito, presidente Edson Andrade, com o seu destaque, como você bem falou também, meu caro Valmon Alves, né? O nosso Pedro Paulo Palestrini já trazendo as informações direto de Castanhal, na gestão do prefeito Hélio Leite, as informações também de Barcarena, na gestão do prefeito Renato Ogawa. Você vem a Maracanã, um grande abraço a toda a audiência em Maracanã, pela nossa Rádio Clube de Maracanã. Já mensagem também do prefeito Reginaldo Carrera, e daqui a pouquinho vamos ter a participação, inclusive a promoção que está acontecendo aqui no nosso programa da Assovepa, Associação dos Revendedores de Veículos do Estado do Pará, na próxima sexta-feira, o sorteio, viu, de uma camisa do Leão e uma camisa do Papão. Basta você mandar uma mensagem no zap, né, Valmon? Basta mandar a mensagem no zap e você vai concorrer a uma camisa do Leão e do Papão, respondendo a pergunta que é muito fácil, né? Qual o site onde você adquire o seu veículo com total segurança? E a resposta é fácil: assovepa.com. Então manda a sua mensagem nesse zap agora, 987420484. Manda lá o nome, o bairro, tá certo? A resposta, claro, assovepa.com. O seu time de coração e você estará concorrendo na próxima sexta-feira, antevéspera do Dia das Mães, o sorteio de uma camisa. Então, em nome de Assovepa, na gestão do Predu, querido Aldo Oliveira, 987-420484. Manda sua mensagem agora, 987-420484. Daqui a pouquinho, a participação do presidente da Assovepa, Aldo Oliveira. Teremos também o nosso querido Magela, direto do Rio de Janeiro, Ramon. E Voei Viagens e Turismo, você que vai acompanhar e que quer acompanhar o seu time de coração, seja o Clube do Remo na Série A, seja o Paysandu na Série C, por todo esse Brasilzão, e voei com 983-335-544, já direto do Rio. Amanhã o Remo joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo do Rio, e o nosso Magela vem entrevistando a turma no Rio de Janeiro, e claro, no domingo, o Paysandu enfrentando o Botafogo da Paraíba na Curuzu. É os paraenses enfrentando o Botafogo do Rio de Janeiro e o da Paraíba. Tudo isso para você a partir de agora. E claro, né, Valmon? Com a participação também já girando esse nosso parazão indo a Maracanã. Isso, vamos ouvir aí a mensagem do nosso querido prefeito Reginaldo Carrera, fazendo menção ao Dia do Trabalhador. Não é isso, Paulinho Luiz e Son? É com você. Olá, hoje uma data muito especial, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quero parabenizar todos os trabalhadores do nosso querido Brasil, do nosso Pará, em especial da nossa querida e amada Maracanã, nosso povo que acorda cedo e vai à luta, vai em busca do seu pão de cada dia. Quero parabenizar a todos esses profissionais e desejar a todos um feliz Dia do Trabalhador. Forte abraço do seu amigo de sempre, prefeito Reginaldo Carrera. Tá certo, prefeito Reginaldo Carrera, a gente que conhece bem o trabalho desse homem incansável. Rapaz, você chega às 6 da manhã, ele está na rua trabalhando. Você chega às 12h, ele está na rua trabalhando. Você chega às 19h, Maracanã, ele está na rua trabalhando, fiscalizando. É isso, é por isso que Maracanã está nessa evolução. Que bom. É isso, Jorge. Mandando uns abraços aqui, Jorge, já aproveitando, mandando um abraço aqui ao nosso querido doutor Henrique Custódio, rapaz, Clínica Climex. Clínica do seu coração. Abraçando também Rai Moraes, superintendente do INCRA e filho de Abaitetuba. Doutor Loredan, prefeito de Altamira. O prefeito e a primeira-dama também, Paola Abucater. É, tem, olha, não esquecendo, se você está precisando de pneu para o seu carro, tem o Águia, o rei dos pneus, lá na Pedal de Cabral, em frente ao conjunto Costa e Silva. Quer abastecer seu carro com uma gasolina de qualidade? Pronto, Super Posto 2000 e conveniência BR Ponte, lá em Marituba, na BR, passando a entrada da alça viária. Tá bombando, ainda mais essa saída para o feriadão. Tá com problema na visão? Seu óculos não tá mais servindo? Pronto, Óticas Telégrafo, lá na Djalma Dutra, com Senador Lemos, tá aí, é para você. Meu querido Paulo Palestrini, esteve lá, Barcarena ou Castanhal? Qual é o primeiro lugar? Castanhal, ele passou em Castanhal, Jorge. Vamos ver que ele traz as novidades de Castanhal, direto da Torre de Controle. É isso aí, meu querido Valmon Alves, Jorge Anderson, Edson Andrade e amigos ligados na Clube no Top Pará. É, notícia de Castanhal, né, envolvendo o campeonato da Liga das Estrelas Futebol Feminino, hein? Maravilha. Aquela abertura, né, abertura também para o futebol feminino que está numa crescente, né? Então, é importante, né, esse espaço, né, cada vez maior para a mulherada poder mostrar sua categoria, mostrar o que sabe fazer, que sabe jogar bola também. Então, é um projeto, né, originário da Prefeitura de Castanhal, essa Liga das Estrelas de Futsal Feminino que vai agitar o bairro Fonte Boa. O Campeonato de Futsal Feminino, que é chamado de Liga das Estrelas do Fonte Boa, promete movimentar o esporte no bairro, realizado pela Prefeitura Municipal de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SEMEL. O evento afirma o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte amador. Mais do que uma simples competição, a Liga das Estrelas é uma importante ferramenta de promoção da coletividade e do fortalecimento de vínculos através do esporte. Sobre as premiações, a equipe campeã leva uma bolada de R$ 1.300, mais troféu e medalhas. E a equipe vice-campeã vai também receber um valor interessante, R$ 700, mais troféu e medalhas. As equipes interessadas devem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para garantir sua vaga e buscar mais informações. É isso aí, meu querido Edson Andrade. Agitado, hein? O Fonte Boa, o bairro Fonte Boa está agitado. Castanhal sempre é assim, não é isso, Edson? É isso aí, sempre. Nós temos um projeto importante lá, do nosso amigo André Sonali, né? Inclusive a federação está patrocinando esse evento aí, né? É o campeonato feminino que inicia agora em junho, né? Exato. A federação vai disponibilizar, acho que 50 medalhas e 3 troféus para esse... Para vocês que são bons jornalistas, troféus, troféus ou troféus? Troféus. Troféus. Entendeu? Troféus e 50 medalhas. A gente apoiando aí o futebol feminino em Castanhal. Lembrando que a gente também apoia o... o Bragantino, como é? RB Bragantino, né? Red Bull Bragantino, sim, lá em Curralinho também. Só feminino, viu? Que maravilha, né? Eu acho que o futebol... Eu acho não. A gente vive esse momento importante aí para o futebol feminino, né? Que está numa ascensão muito grande. E eu tenho certeza que não vai parar tão cedo esse crescimento aí do futebol feminino. Tomara que eu não esteja errado. Perfeito. Jorge, você continua aí com a gente? Seu Armando está bem, toda a turma aí no Sucuri Juquara, né? Está tudo tranquilo. Isso, meu amigo, mandando um grande abraço. Aliás, um abraço a toda a turma lá no Sucuri. Na verdade, meu amigo, estamos aqui, estamos no giro, né, Valmão? Estamos sim, no giro. Sempre, né? Mas estivemos lá, ali na Bahia do Sol, Sucuri, Carananduba. Aliás, você sabia que o maior bairro de Mosqueira é ali a região do Carananduba, né? Sim, é verdade. Exatamente. Então, estamos agora nesse momento, aqui para o sentido da variante, né? Aqui para o Ariramba, dando aquele giro. Mais cedo estivemos lá na vila também, mais tarde retornando à base, né? Lá no Sucuri. A nossa Bahia do Sol, meu amigo, sempre maravilhosa, sempre sensacional, né, Valmão? Aliás, Paulinho, coloca de fundo aí um carimbó, porque, rapaz, daqui a pouco vai ter uma roda de carimbó que você conhece bem, Valmão. Você também, né, Edson? Rapaz. Emociona. Começa a emocionar, é. Emociona fácil, meu amigo, né? E, claro, aquela pitada de carimbó, aliás... Eu já vi o Valmon é o exímio dançarino de carimbó, não sei o Edson Andrade, o Palestrinha. É. Né? Acabei de ver o vídeo dele aqui dançando carimbó, vazou aqui. Tá com mais de 6 milhões de curtidas o vídeo da fera. Meu Deus. Viralizou, tá viralizando aí, hein? Tá disputando pau a pau com o Pampam do Paysandu. Meu pai do céu. Paulinho, vamos para esse carimbó para emocionar? Vamos para o carimbó. Então, antes do carimbó, só para completar aqui, Valmon, né? Essa movimentação, aliás, começa a dar aquele chuvisco, né? Eita. O tempo, rapaz, é incrível. Estava abrindo, mas agora volta a fechar. A movimentação é essa aqui pela Bucólica, né? Quero aproveitar também e fazer o registro, já vamos com as informações aí de Castanhal, Barcarena, Maracanã, como falamos, né? Deixa eu lembrar aqui também os parceiros aqui do nosso Top Pará, como a nossa Velon, internet, é Velon, 988-990280, internet de qualidade, é Velon internet, 988-990280. Quero mandar um abraço também, nosso Raí Moraes, como você falou, Valmon, lá em Abaitetuba, o filho de Abaitetuba, superintendente do INCRA, nosso querido Fábio Salimos está na Guanabara, grande contabilista, também nos acompanhando, lá em Altamira, doutor Loredão, grande abraço, meu amigo, prefeito municipal de Altamira, a região do Xingu também, com essa